Obrigada aos dois por terem aceito o nosso convite e por serem os primeiros convidados destas cerejas todas. Não só obrigado também, estamos fala por si, mas obrigado também às organizadoras com este título tão feliz, né? Que invoca cerejas, né? Que são fruto que ainda não temos, mas que vamos ter, e que eu adoro, acho que toda a gente gosta. Obrigado também para as pessoas que estão aqui para participar também, e vocês também são importantes, alguns que já não vejo há muito tempo, né? E alguns que têm tido assim, um contacto mais regular. Como a Kátia disse, isso vai ser uma conversa informal, não é? E experimentamos, vamos ver se não alargamos demasiado, para também deixar tempo para perguntas e comentários, desabafo, seja o que for. Okay? Portanto, Carlos, como que se autodefine? Olha, eu até posso fazer uma autodefinição, assim, muito objetiva. Eu poderia fazer uma autodefinição, assim, muito objetiva, como essa que é apresentada online, nas minhas biografias, enfim, ou pessoas explicando, né, o modo como eu me autodefino, de um modo muito, muito racional. Mas aí eu acho que é interessante também eu contextualizar, sabe, o que me fez chegar a essa autodefinição. Então, pensando nesse modo de autodefinição, como também resistência, justamente por eu ter vindo de um contexto específico, eu acho que é interessante eu me situar, me localizar. Então, pensando nesse contexto original, assim, né, onde eu nasci. Eu sou de uma cidade chamada Catanduva. Ela está situada no interior do estado de São Paulo, no noroeste do estado de São Paulo. É uma cidade de 120 mil habitantes, ou seja, uma cidade pequena para o parâmetro brasileiro, e é uma cidade muito conservadora. E eu poderia dizer que esse contexto seria uma espécie de Texas no estado de São Paulo. Seria isso. Então, vindo dali, eu já sou localizado como um caipira. Então, eu indo morar em São Paulo inicialmente, isso foi em 96, eu fui viver em São Paulo super jovem, na cidade de São Paulo, e fui viver com meu pai. E quando eu cheguei ali em São Paulo é que eu entendi essa camada de exclusão existente em mim, porque antes eu não me entendia caipira. Então, quando eu cheguei na megalópole, que é a maior cidade do hemisfério sul do planeta, né? Ou seja, uma cidade extremamente cosmopolita, tem múltiplas culturas ali convivendo naquele ambiente. Então, eu cheguei ali, eu fui obrigado a avançar uma etapa, assim, a me perceber com essa necessidade de ser também cosmopolita. Então, eu me entendo caipira e cosmopolita, até aqui, então me localizando. Depois, quando eu voltei... Desculpa, eu estou olhando isso um monólogo, né? Mas eu vou tentar ser sucinto. Então, depois, isso assim, nesses marcadores, que eu acho que são importantes de serem ditos. Depois tem uma coisa também, que é já no âmbito artístico, como eu me rotularia, e me faz também me autodefinir, forçosamente, porque logo no início, quando eu queria fazer parte de um grupo de dança, numa academia de ginástica e dança que era exclusivamente feminina e que minha mãe tinha no interior de São Paulo, porque ali eu via todo o universo artístico acontecendo, né? Era o que eu tinha acesso nessa cidade. Então minha mãe tinha uma academia de ginástica e dança que era exclusivamente feminina, onde haviam mulheres frequentando. Que mulheres eram essas, né? Eram as mulheres brancas, cis, magras, eram as que cumpriam os padrões exigidos naquele contexto ali e em outros vários, né? A gente vive num mundo muito preconceituoso. Então, eu ali não podia fazer parte daquele contexto. E eu entendi aquilo como um contexto artístico, a priori. Eu era muito jovem, né? Muito jovem, eu era uma criança. E eu desenhava, fazia, me atrevia em desenhos. Minha mãe fazia os desenhos de croquis também, de figurinos. Fazia mixagem de música. Eu admirava muito minha mãe e admirava esse ambiente também, e eu queria fazer parte desse ambiente. Ele era, né, eu via minha mãe fazer muitas coisas. Então ali eu me entendi assim como alguém interessado por arte. E não pude fazer parte daquilo por alguma razão. E depois eu fui entendendo essa razão. Então havia uma exclusão ali relacionada a gênero e sexualidade. Então esse foi um dado. Depois, quando eu comecei a buscar minha formação artística, foi muito por incentivo de um avô meu também, que era político progressista, músico, recitava as próprias escritas, fazia saraus na minha casa. Eu admirava meu avô, mas admirava minha mãe. Esses eram dois universos que eu queria pertencer, sabe? Então, mesclava ali também os estereótipos da masculinidade e da feminilidade, sabe? E quando eu me emancipei, enfim, saí de Catanduva definitivamente, né? Fui para São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro fazer minha formação. E ali eu achava inicialmente que eu era um artista cênico. Então, nas artes cênicas, eu tive contato com a Eleonora Fabião, que é uma pesquisadora e artista da performance. E logo que eu a conheci, eu me deslumbrei com a performance, e acho que o meu deslumbre foi porque tinha essa confluência de várias habilidades artísticas em uma expressão artística, que era a performance. Então eu acho que eu me reconheci ali, e de repente eu comecei a não me reconhecer mais como artista cênico, e fui me reconhecendo como artista visual. Então quando eu vim fazer mestrado aqui em Portugal, eu fui para teoria. Inicialmente foi para a teoria e crítica da arte, aí vim para o Porto. Esse foi o pretexto da mudança, e vim para o Porto. E depois do doutoramento, eu fiz a partir das minhas práticas, então sobre as minhas práticas artísticas. E aí foi quando eu me defini, eu sou um artista transdisciplinar. Então, nessa autodefinição aí de artista transdisciplinar, eu também... Ultimamente, mesmo recentemente, agora no Rio de Janeiro, abertura da minha exposição, aí teve uma menina que me encontrou ali e foi falar comigo, e ela disse, eu achei engraçado você se reconhecer como transdisciplinar, porque eu não te vejo tão disciplinado, ela disse. E aí, claro, as palavras, né, a linguagem trai, né? De repente eu me percebi, eu falei, claro, transsaberes é muito mais apropriado. Então, assim, você próprio me apresentou aqui como transdisciplinar, né? Porque eu me apresentava, eu me autodefinia assim. Mas agora eu acho que eu estou transitando para esse transtorno, já transicionado, na verdade. Estou no transsaberes, acho que é mais apropriado para o meu caso. Então, olha, recapitulando, eu sou o caipira do interior de São Paulo. Eu sou, não me defino na heteronorma. Não, eu posso também me definir pela negação, né? Isso é que às vezes acontece, não é? Temos que saber o que não somos, temos que saber o que somos. Exatamente. E nesse caso, acho que é o mais apropriado para mim. E isso também, acho que nas artes sou esse artista dos transsaberes, então. E aí, bom, aproveitando que estou falando desses transsaberes e de mim, minha biografia, o que eu preparei para te perguntar aqui foi, eu queria saber qual o seu percurso de formação e como que ocorre essa pesquisa em teatro pensando a inclusão. Claro, eu queria que você aproveitasse também e pudesse relacionar um pouco com a sua biografia, coisas que não estão ditas aí. Algumas coisas que tu disseste ali vou aproveitar, algumas coisas são parecidas, outras não são. Portanto, eu se calhar fiz um bocadinho um caminho contrário, que eu venho de uma infância de grande privilégio. Não é? Primeiro, ao nível de cada 3 anos mudava de país. O meu normal era truques de bailarinas nus na piscina, portanto, para mim e os meus pais me levaram ao teatro desde os 4 anos. Portanto, eu venho deste ambiente de um grande privilégio e de muito amor, mas de um certo conservadorismo também, e vou descobrindo que nem toda a gente tem estes privilégios, E se calhar é aí o meu percurso, é um bocadinho o contrário. Mas em termos dessa coisa das normas da masculinidade e da feminilidade, eu também lembro dentro do... Porque uma das consequências de estar sempre a viajar, cada 3 anos, também era que o núcleo familiar era bastante coeso, não é? Mas eu percebia dentro deste ambiente familiar que eu não me identificava completamente com a minha mãe, embora ela tinha qualidades interpessoais que eu admirava e que eu gostava também para mim. E depois também não me identificava completamente com o meu pai, porque havia uma coisa de masculinidade com que eu não sentia nenhum tipo de identificação. Portanto, eu também fui buscar um bocadinho dos dois, não é? Naqueles anos mais formativos. Não é? E isso faz parte a questão da viagem, a questão de começar como cosmopolita e depois de ir descobrindo que há outras realidades. Não é? Também, pronto, em relação ao teu percurso, o meu é diferente, mas também tem coisas semelhantes. E essa coisa das disciplinas, uma das coisas que eu mais me orgulho de é de... Eu escrevi o primeiro ensaio sobre teatro queer no livro que chamava Indisciplinar a Teoria. Portanto, essa coisa da indisciplina ou de transsaberes, eu acho que a linguagem que utilizamos é importante, não é? E devemos pensar, mesmo nessas coisas do masculino, do feminino, o que é que entendemos por isso? Não é? O que é que entendemos por normativo? O que é que entendemos por diferença? Não é? As pessoas têm ideias diferentes do que são essas coisas. Ao nível da formação, a minha formação foi muito pelo desvio e pelo impulso, eu confesso. Eu tenho uma licenciatura em francês, mas tem uma lógica. Olhando para trás, eu consigo perceber uma lógica. A minha licenciatura foi em francês e uma das coisas que eu mais gostei foi um seminário que nós tínhamos de pensamento francês do século XX. Portanto, teve uma introdução a de Beauvoir, Foucault, Barthes, todas aquelas autoras importantes. Isto abriu-me muito os olhos, não é? Além de termos uma professora assim com o sotaque de escocês que vinha de bicicleta e essas coisas também, não é? E também a outra coisa que me entusiasmou naquele curso foi gravuras populares do século XVII. Eu fiquei fascinada por essas gravuras, não é? Muitas vezes ligada com cancioneiros e outras formas de literatura mais oral, não é? Eu pensei, uau, isso é fantástico, como é que eu vou juntar isto? E fui fazer um mestrado em História do Movimento Operário Europeu, não é? Que não durou muito tempo, porque Margaret Thatcher aboliu, mas alguns anos, fiquei lá um ano, basicamente. E além de poder ler todos os livros sobre política, que já há muito tempo, Marx e os outros, que não tinha lido, eu tinha uma disciplina de história, chamava-se History from Below, história de baixo, ou seja, a história não de reis e rainhas e de lutas, não é? E de guerras, sobretudo, mas de... das vivências e experiências das mulheres, da população negra, da população operária. E isto, para mim, abriu outro vertente. Convém também dizer que nesta altura também era ativa ao nível político, sobretudo ao nível das lutas feministas, as lutas contra o colonialismo em Irlanda. A Irlanda é a primeira colónia da Inglaterra, não é? A Irlanda do Norte, e também o incipiente movimento LGBT. E isto é importante dizer porque eu acho que muitas vezes eu senti que os ativistas estavam muito mais à frente da academia. E esta abordagem da história de baixo ligou com o meu ativismo e fez tipo um clique, não é? estávamos a falar sobre inclusão. Se calhar não falava tanto em inclusão, mas em empoderamento, não é? Porque às vezes a inclusão no teatro só quer dizer que só nos nossos termos é que vamos incluir, não é? E o meu interesse é mais no empoderamento de vozes e de corpos que normalmente são silenciados ou que nem aparecem, não é? E depois disso, mais um... mas também convém dizer essas coisas, porque eu fiz a minha... eu saí do mestrado, fiz uma tese sobre o movimento operário e os direitos reprodutivos. E era interessante porque o movimento operário, e com uma certa razão, muitas vezes era contra os direitos reprodutivos das mulheres porque havia ali um intuito eugenicista. E é verdade que às vezes tinha, até nos anos 30. Portanto, eu queria ver aquelas contradições e explorei isto na tese de mestrado. E depois, num sítio um bocadinho literal da coisa, eu deixo a academia, não é? E vou trabalhar durante algum tempo. Eu trabalhei primeiro numa clínica de direitos reprodutivos, um bocadinho literalmente. E depois, depois trabalhei numa clínica de saúde numa área pobre de Londres. Mas o que eu lembro disto é que eu estava... esta zona era no sul de Londres, uma zona pobre, não é? Sudeste. E eu vivia no norte, com muita gente em condições... Podemos falar sobre isto também. A habitação em Londres, naquela altura, não se consegue agora, mas eu vivi durante muito tempo numa casa partilhada, que nós sabíamos que ia ser depois demolido por causa de uma autoestrada. Portanto, sabíamos que ia ser temporário, mas por isso mesmo tínhamos uma renda de 7 libras por mês. Não é? Então, isso nos deixou também viajar, fazer outras coisas, nos deu uma grande liberdade. E aliás, nós ficamos lá muitos anos, portanto, só muito depois é que eles demoliram essa casa. Portanto, isso também foi importante para poder fazer o que eu queria, trabalhar. Eu não trabalhei a tempo inteiro, não é? Trabalhei em part-time e trabalhei durante estes anos. Eu estava a falar do comboio, não é? Assim, que vinha do norte para o sul. Vinha com muitos assistentes sociais que vinham de zonas ricas de Londres para zonas mais pobres. E um dia eu tive outro clique, que é, isto não faz sentido, essas pessoas não têm boa saúde porque são pobres. Não é que não querem ter boa saúde, não é que não querem cuidar dos filhos, é que não têm dinheiro, são pobres. Não é? Este emprego era só para 6 meses, era só uma coisa para uma licença de maternidade. Mas podia ter continuado naquela área e decidi que não. Fiz um curso de formação para ser professora de inglês, não é? O TEFL, e decidi que vinha para Portugal um ano para ganhar um bocadinho de experiência. Portanto, você vê, eu não tenho um percurso linear. Eu acho que pouca gente tem um percurso linear. E nós podemos valorizar, se calhar, também os nossos desvios, as coisas que não cabem dentro de uma caixa do que é um percurso, uma formação. Mas já que Chico falou também um bocadinho sobre a experiência da mãe e também do avô, nessas experiências artísticas iniciais, e que se vai autodefinir na área da performance, o que para ti é a performance? É uma coisa que nós podemos ficar aqui durante horas, não é? Claro. Mas... sucintamente. Tá, em três palavras. Nossa! Acho que eu ainda aprendo. Talvez um bocadinho. Falar rapidamente sobre o meu encontro com a performance, como se deu. Eu falei que foi com a Eleonora Fabião na minha apresentação, mas na verdade com ela foi a consciência do que eu estava fazendo. Porque eu já fazia performance de um jeito muito intuitivo. eu às vezes nem nomeava como performance, então eu fazia uma apresentação de expressão corporal, algo assim. Isso na universidade, faculdade na Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, então a gente fazia nos corredores, eventos que os alunos organizavam. E aí, numa dessas apresentações, a Eleonora tinha acabado de voltar de Nova York, cheia de novidades. Uhum. Nesse contexto, acho que é importante mencionar isso, a performance estava passando por um declínio mesmo no circuito. Então, as pessoas da minha geração não sabiam o que era performance, uhum. não tinham esse contato que a gente tem hoje. Quem vem de gerações anteriores teve contato, porque até final dos 70, início dos 80, era bem comum acontecer performance em evento. Mas depois houve um declínio mesmo da expressão artística no circuito. Então eu nasci já, né, quando já criei alguma consciência na infância e adolescência, já foi nesse contexto. E quando fui morar no Rio de Janeiro, não tinha noção do que era performance, mas estava fazendo sem saber o que estava fazendo. Uhum. Então me apresentei e a Fabiana falou: ah, que interessante, quero falar. Foi lá e falou comigo. E disse: ah, o que você está fazendo? Que legal, sua performance. E começou a me situar, porque ela percebeu que eu era um leigo. E aí ela ia dar uma disciplina de performance, inclusive na UFRJ. Acabei fazendo ali, e ali eu entendi a complexidade. E isso me deslumbrou muito, essa dificuldade, inclusive, de definir, né, esse gênero. Que a medida que a gente vai tentando definir, parece que vai fugindo, os leques vão se ampliando. Mas assim, de modo muito sucinto, eu poderia dizer que a performance é um gênero artístico que foi se desenvolvendo no decorrer do século XX, como gênero artístico. Porque há quem defenda aí a performance com origem em rituais mais remotos, em outros âmbitos, né, dentro da antropologia, enfim. Mas nos estudos, né, em arte, eu poderia dizer isso, que ela se desenvolveu como gênero e que se consagrou como tal, foi reconhecida como, foi um gênero que foi reconhecido como expressão autônoma, já na virada dos anos 60 para 70. Então, quer dizer, é um gênero muito recente. Então é natural que as pessoas não consigam, tenham essa necessidade de definir o que é, e não tenham a mesma necessidade de definir a pintura, que também não é fácil, né? Tem pintura expandida, tem N formas de pintar também, ou de, sei lá, pensar escultura, mas a gente não faz essa mesma pergunta, né? E outra coisa também, tem outro dado com relação... Ai, desculpa, já estou me alongando de novo. Não. Falou três palavras. Não pode... Mas uma outra coisa que eu penso sempre, até porque a gente está aqui também, não sei, tem alunos também das visuais, não tem mais, né? Tem. Então é isso. Essa confluência das visuais e cênicas, ela acontece na performance, né? A performance está amparada nas artes visuais, mas ela é uma arte cênica também. Então isso não dá para negar. Só que uma coisa que eu diferencio com relação às artes cênicas, especificamente com o teatro, é que na performance supostamente não tem a interpretação. Né? Não tem o artista fazendo uma ação, executando alguma coisa. Então, essa busca eu sempre fiz, essa da recusa da interpretação. Mas é óbvio que existe uma suspensão de um lugar corriqueiro de comportamento. Então, o artista que está diante de uma audiência, ele não é igual ele é na vida, não tem como, né? Se ligarem uma câmera aqui para que haja uma foto agora, a gente já se porta de modo diferente. Então, acho que está aí a performance. E uma outra coisa também é quando falam que performance é sempre essa coisa, performance, tudo é performance, né? Tudo pode ser performance. Então, assim, aí eu acho que cabe, eu não gosto muito das categorias, mas também acho que tem que ter uma clareza, uma coerência. Então, eu acho que se fala nisso do ritual, que pode, mas é outro tipo de performance, que não é a performance artística. Tem a performance social, que a Butler, por exemplo, vai utilizar, né, esse termo, né, da performance. E aí eu acho que você é melhor do que eu para explicar isso, então já que estou falando disso, acho que seria legal você falar disso, da performance, performatividade, o performativo, mas sobretudo explicar o que são os estudos performativos. Só uma coisa, uma curiosidade. Eu vi assim um comentário teu no Facebook em que tu estavas assim basicamente a criticar o que tu achavas a utilização de performance para uma coisa que tu não achavas que era performance. Pode explicar um bocadinho o que estava atrás? Ai, polêmico! Ai, eu não ia escapar! Me trouxe, gente, estava todo mundo na performance na discussão, né? Tinha a Milha Jones do geral. Mas é interessante isso. Mas o que acontece que eu sinto é que essa performance muito definida como o gênero autônomo, independente do teatro, da dança, esse gênero autônomo, ele é melhor compreendido em algumas instituições. Mas tem muitas instituições que pegam uma dança contemporânea e colocam como festival de performance. E aí eu vou para o festival de performance e só vejo dança contemporânea. Ou vou para o festival de performance e só vejo teatro pós-dramático. Então, tem categorias que, claro, eu não gosto muito dessas categorias rígidas, mas acho que também tem uma avacalhação, de certo modo, e um desdém com os artistas que praticam performance, porque muitas vezes eles não estão incluídos, porque quem faz performance não é entendido como um criador de expressões performáticas. Bom, acho que foi um desabafo para me ver excluído. Não, mas é interessante que levanta uma das questões assim, dentro dos estudos formativos, que é qual é o objeto de estudo. Não é? Obviamente, tendo em conta a minha formação, não é? E estes desvios todos e estas coisas todas, eu encontrei nos estudos formativos um lugar em que eu posso manter a minha curiosidade para várias coisas, né? Principalmente artísticas, mas também sociais e políticas. Eu posso, dentro de uma área que se define como uma antidisciplina, isto é importante, não foi criado como um campo de saber, né? Foi trans-saberes, né? Da antropologia, da sociologia, estudos feministas, estudos queer, estudos pós-coloniais também, tudo isto contribuiu para criar o que eu ainda continuo a pensar como um campo de saber, trans-saber aberto. Né? E isso foi muito importante para poder viajar dentro de uma área, de uma certa forma, de não pensar que se eu estava a escrever sobre uma performance de Shakespeare, que não poderia falar de uma manifestação que estava a acontecer na rua e fazer uma ligação entre essas coisas. Neste momento, por exemplo, eu estou a escrever sobre o que está a ser apresentado no contexto pós-pandémico, né? Seja a nível de Shakespeare, seja com outras performances, que há uma certa tentativa de perceber o que passamos, né? Neste momento. Em várias áreas artísticas. Mas principalmente para mim, os estudos formativos é esta possibilidade de não territorializar o saber. Né? De não dizer que se interessa-me para estudos feministas, não posso também me interessar por discursos linguísticos. Né? E isso foi importante para alguém que não reconhece fronteiras nem geográficas, nem de saber. Portanto, os estudos formativos foi um bocadinho uma libertação para mim, para a minha curiosidade de poder viajar entre várias áreas de saber. Que, na verdade, me parece que está até atrás, né, desse leque da performance e os estudos performativos, na verdade, incorpora. Sim. Performance, né? Sim. Mas é importante também dizer que isso também, o que eu faço, é muito influenciado pelo trabalho dos criadores como tais, né? E eu sempre mantenho uma relação muito próxima com criadores, criadoras, porque eu acho que também quem escreve mais teoricamente, como eu, é importante também manter esta ligação com a prática, e vem do ensino, obviamente também, mas também vem de conversas, de encontros e de ver muita coisa. Isso é outra coisa que eu queria também dizer, é importante ver o que é que se passa, não é? É importante ir ver, seja o teatro, seja o performance, não é? Seja o que for, mas é importante ter uma noção do que é que se passa à nossa volta. E acho que até complemento nesse sentido também o ter contato com outros artistas em seus respectivos processos. Sim. Isso é muito importante também. Sim. Ter sim. amigos artistas e compartilhar isso, esse momento, né, da criação. É. Que é difícil, né? Sim. É uma psicanálise. É difícil. Mas também, o Thales é um exemplo, o Capela, que toda a gente conhece, também é outro, o André Teodósio do Teatro Braga, são pessoas que são bastante abertos a este tipo de conversa, não é? Há outras que não, e uma grande parte que é assim, tipo, ah, interessante que escreve sobre o nosso trabalho. Mas há pessoas que realmente têm esse interesse, né, nessas conversas. E aí aproveito, né, também para colocar as questões que me interessam também. Ok, então vamos para uma coisa que eu acho que também nos une muito, que é o papel dos afetos. Na performance, no ensino, na investigação. Qual é o papel dos afetos para ti? Porque é tão forte. Acho que até retomo isso que eu acabei de colocar, desse acompanhamento das metodologias, né, dos colegas, dos artistas, e também da partilha da própria, né? Isso que eu faço aqui também é uma autoexposição, né? Falar sobre prática, artística. Hoje menos, porque ainda nem estou apresentando meus trabalhos propriamente, mas eu faço muito isso. E quando eu faço isso, muitas vezes acho que eu sou impactado por alguma observação que é feita, e isso influencia diretamente na minha prática, assim, me coloca para analisar coisas que eu às vezes nem tinha analisado exatamente. Então, e isso se dá por meio do afeto, né? Uma pessoa que se reconhece ali e faz uma observação muito profunda, muito pertinente, às vezes me transforma por completo. E a performance, particularmente, que é um meio que não é o meu único meio de expressão, mas é o meu principal meio de expressão. E eu acho que a performance tem esse papel muito importante, que é o modo como o artista se coloca no espaço, é muito diferente de um outro artista que pode estar ou distanciado por meio da apresentação que ele faz, né? Ele não está ali presente, ou quando ele está presente, ele está, ou ela, protegida por uma personagem. E é diferente essa entrega. Então, esse encontro afetivo acontece, eu acho, na performance, porque aquela subjetividade está ali, enfim, exposta. Há uma ponte, né, que acontece muito mais direta do que qualquer outro, sei lá se estou falando um absurdo, mas qualquer outro meio artístico. Então, nesse sentido, eu vejo que pode haver um reconhecimento mesmo, mútuo, ou não, às vezes, e isso é signo para o trabalho também, né? E, num dado momento, eu peguei isso para a minha prática, assim, de um modo muito flagrante, né? Eu comecei a realizar aqueles indumentos todos, conectando pessoas, então fiz sapatos que conectam pessoas, luvas de boxe que conectam pessoas. E com isso, eu propunha, por exemplo, luvas de boxe. Então, eu tiro duas pessoas de uma situação de conflito e faço com que elas convivam e passem a estabelecer uma negociação para que a ação aconteça desse movimento, que é uma dança e não mais uma luta, tem que ter uma negociação, porque se eu fizer movimento brusco, eu posso machucar o outro, e, enfim, e o contrário também. Quando eu crio certos tecidos elásticos, são sacos com zíperes de barracas, então eles têm puxador para o lado de fora e de dentro. E até 5 pessoas podem entrar nesse lugar. E isso é muito interessante porque, assim, quando acontece num contexto como, se fosse assim, num contexto acadêmico, com a minha turma de alunos, as pessoas vão entrar, obviamente elas vão ter um grau de intimidade maior, porque vão estar ali enclausuradas naquele objeto, que inclusive ficou insalubre nesse momento pandêmico, né? Meu trabalho pareceu que tinha perdido as sentido. As coisas vão mudando. É. Mas eu retomei, encaminhei para outras coisas, e agora eu acho que pode ser que ele ganhe muito mais sentido até do que antes. E nessas partilhas desse espaço que é muito, muito intimista, as pessoas estão ali dentro lidando com as diferenças. E tem que haver uma harmonização. Então aquilo acabava por ser também uma solução estética sobre o viver em democracia, sabe? Então, e isso vem muito, acho que muito fortemente, no momento pré-eleições 2018 Brasil, que era um momento que eu precisava alertar pessoas que eu amava sobre o absurdo que estava acontecendo, né? Essa ascensão fascista, enfim, no mundo, né? Mas ali no Brasil estava acontecendo de um modo, assim, assustador. Então eu pensei que esse era um modo, era uma estratégia de criar esses convívios e, através do afeto, tocar essas pessoas de alguma maneira, colocar essas diferenças em convívio. E esses trabalhos em determinados contextos, eu dei um exemplo funcionando aqui, claro, as pessoas convivem de um modo mais íntimo. Mas se eu levo esse trabalho e vou para um contexto do tipo Finlândia, sei lá, ou Nova Zelândia, eu vou fazer esse trabalho nesse contexto e entro no interior desse saco com as pessoas, naturalmente eu vou ser visto, vou ter os meus marcadores sociais ali dentro. E de um modo muito direto, muito. Então qualquer nuance é perceptível, assim, qualquer enfim, indício mínimo, a gente consegue ler mais facilmente do que se tivéssemos mais distanciados. Então, acho que até falando disso, desse marcador social, aí eu queria aproveitar então e te perguntar, sei que você já falou disso um pouco da biografia, da tua formação, mas como é para você ser uma pessoa, como é para você não ser portuguesa vivendo em Portugal há tanto tempo? Eu acho que há várias fases, não é? Eu acho que as pessoas não mudam assim tanto, não é? Continua a ser, espero eu, não é? A mesma pessoa aberta, bem disposta que eu era, não é? Isso em qualquer lugar, em qualquer país, não é? Mas há coisas que eventualmente eu deixei para trás e depois adquiri, não é? Eu acho que aqui aprendi imenso, sobretudo esta ideia de... Eu sou muito idealista e muito sonhadora, e aprendi a ser um bocadinho mais pragmática e querer ou poder materializar algumas coisas que eu pensava que eram só ideias. Também há coisas que não tinha consciência na altura, mas agora eu tenho uma consciência que até são um bocadinho para rir, não é? Porque eu viajava para países cada 3 anos e quando eu mudei de Braga para Guimarães, eu pensei, ok, definitivamente isto dos 3 anos acabou. E depois? Também uma marca importante foi a criação do curso do teatro, que com todos os problemas que nós temos, ainda é uma coisa que me orgulho de ter feito. Mas, dos 3 anos, o que é que eu percebo? depois dessa coisa de, ok, eu deixei para trás isso dos 3 anos, este ritmo que era também físico, não é? Eu senti, cada 3 anos eu sentia necessidade de mudar, não é? Fisicamente. Eu olho para o curso e eu penso, 3 anos de curso, é outro 3 anos, portanto, se eu não devia por aqui, eu simplesmente mudei os meus 3 anos de viagem para 3 anos de ensino, que eu não tinha consciência na altura. Mas eu vinha para aqui, como eu disse, para 1 ano, não é? Era mesmo na desportiva, se funciona, tudo bem, se não funciona, não há problema. No primeiro dia que esteve cá, fiquei com um emprego e com uma casa. Eu pensei, ok, tudo bem. Mas eu só tomei a decisão de ficar depois de estar aqui 10 anos. E aí já tinha a minha vida aqui. É muito fácil ir ficando aqui. É muito fácil ir ficando. Não é? É assim, tipo, ah, estou bem, não é? Porque não? Mais 1 ano, já lá vai. E depois de 10 anos eu pensei, realmente a minha vida agora é aqui. Mas não foi nada planeado e este ano estou aqui 30 anos, que é, eu já vivi aqui mais tempo que em qualquer outro lugar. Mas então, o que isso faz a minha autodefinição? Não é? Sou uma inglesa que já viveu, eu sempre, ainda que para mim só sempre foi um sítio para voltar. Nunca, nunca tive assim aquela coisa meio nacionalista ou patriótica de pensar eu sou inglesa, porque eu só vinha nas férias. Não é? Só quando tinha 12 anos é que comecei a estudar lá e nunca senti isto de ser inglesa. Portanto, eu acho que há qualquer coisa de positivo de estar entre culturas. Há desvantagens, obviamente, mas também há vantagens em não se situar dentro de um país. Eu acho que, se calhar, eu aprendi isso, não é? De valorizar esta entre. De não pensar, ah, eu tenho que ser uma coisa ou outra. Não é? Eu posso estar entre culturas e eu falo de mim muitas vezes como uma mediadora. Não é? Eu tenho o inglês, o que é que eu vou fazer com o inglês aqui? É um privilégio que eu tenho. O que é que eu vou fazer que não é simplesmente reforçar aquele privilégio? Não é? Como é que eu utilizo o que eu sou para ajudar? Ou para criar outro tipo de mundo? Não é? Portanto, essa coisa de estar entre culturas, eu sempre me ponho aí, não é? Mas pronto, isso é uma coisa também que partilhamos, não é? Qual é a tua experiência? Mas também é importante também dizer que no contexto atual do fechamento de fronteiras, não é? Eu acho ainda mais importante afirmarmos como múltiplos e não só como uma coisa. Podemos ser ingleses a viver em Portugal, que já viverem em outros países, que são queers, feministas. Somos múltiplos, não precisamos de reduzir a nossa identidade a uma coisa ou outra. Eu acho, não, eu partilho, acho que de várias coisas que você disse, que eu me identifico. Uma delas, inclusive, esse tempo longuíssimo para entender que realmente eu vim para Portugal e quero ficar aqui. Porque até, sei lá, 2016, eu levava mudança para o Brasil. Eu levava coisas. Isso. Eu ia deixando. É. Então, o que eu acumulei de como coisas... contrabando das fronteiras, não é? Assim, leva uma coisa para outra. E, de repente, eu me vi com a necessidade de buscar minhas coisas de volta. Então, quer dizer, eu passei tanto tempo levando coisas e depois trazendo coisas, assim. Eu estou até então trazendo coisas também. Mas passei muito tempo para entender. E agora eu acho que eu tô, sei lá, no meio do Oceano Atlântico, porque, na verdade, eu não me sinto, né, totalmente pertencente ao lugar de onde eu vim, mas também não totalmente pertencente a Portugal. Acho que eu não me localizo, assim, desse modo. É claro que eu sou lembrado todo o tempo que eu sou brasileiro. Quando eu falo, eu sou sempre lembrado. sou sempre situado como. Então isso é inevitável, né? Por mais que eu não queira estar me afirmando nesse lugar, isso acontece naturalmente, porque sempre eu sou situado assim. Sim. E é muito por conta da fala. E é interessante isso também, porque na minha fala, eu morei no estado do Rio de Janeiro, que tem um outro tipo de sotaque, e eu sempre fui o paulista. Uhum. E mesmo quando eu morei na capital, em São Paulo, que tinha esse marcador, o Thales é o caipira, é do interior. Eu também não mudei propriamente meu sotaque, sabe? Uhum. Mas não foi por uma resistência forçada, assim. Uhum. Eu realmente não consegui fazer isso de modo natural, assim. Uhum. É interessante que falas no sotaque, porque as pessoas, quando ouvem o meu inglês, têm dificuldade em me localizar. Ah, é? Muitas vezes sou pensada como australiana. É talvez por causa deste desvio todo, né? Mas têm dificuldade em localizar o sotaque. Hoje no Brasil, eu acho que eu não peguei sotaque nenhum, e aqui em Portugal é um absurdo dizer que eu tenho algum sotaque. Uhum. Mas no Brasil, acham que eu sou gaúcho, que é do Rio Grande do Sul. Pois, algo mudou na minha fala. Uhum. Eu nem tenho tanta consciência, mas algo mudou. Uhum. Interessante. Mas só para acabar, talvez, assim, lembras quando vinhas para Portugal, o que é que trouxeste contigo? Eu vim com duas malas de 32 quilos, imagina, uma mudança assim, né? Mas vim com o intuito de ficar só um ano para fazer o mestrado. Eu ficaria um ano, voltaria e depois voltaria para defender a dissertação, mas acabei por ficar muito tempo. Trouxe coisas básicas, meus livros e tudo, mas tem uma coisa que eu queria ter trazido, ela é um pouco volumosa. E aí é uma história que eu conto, mas eu vou resumir, porque eu sempre choro quando conto essa história. Eu queria trazer uma lata de Neston, sabe? Neston, aquele cereal, né? Mas isso é importante, não, é porque, olha, esse é especial. Eu era criança, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, comecei a colecionar rádios e objetos antigos, e tinha um vizinho que fazia conserto de rádios a válvula, coisa assim, antiga mesmo. E ele tinha uma lata de Neston maravilhosa que ele guardava bolachas. E eu pedi pra ele, ele não me deu. E isso quando eu era criança. Depois, adulto, eu voltei pra casa da minha mãe, comprei uma vitrola e lembrei dele. Eu falei, ele deve consertar a vitrola. Fui lá pra consertar. Quando cheguei já adulto, ele me olhou e falou assim... Thales, eu tenho uma coisa pra te dar. E aí ele entrou, ele primeiro não me reconheceu, depois ele me situou, falou, ok, você é o Thales, sim, lembro. Tenho uma coisa pra te dar. Ele entrou e voltou com a lata pra me dar. Eita. A lata tal de Neston. Então, e era uma lata velha, porque tinha uma parecia que era pintada e não era um rótulo de papel. E aquilo me fascinou. Enfim, é um objeto, assim, muito frívolo pra quem... Né? Pensar que eu tinha que trazer isso para Portugal, mas ele era assim, hiper simbólico para mim, então é ainda. Eu conservo muito essa lata. Mas ainda tem alguma coisa lá dentro? Não, é vazia. Eu, a minha mãe fica desesperada comigo, que eu não tenho apego a objetos materiais nenhums, né? Por causa das viagens, principalmente, que não se pode levar coisas consigo. Portanto, eu tinha o hábito de, em qualquer sítio que eu estava, simplesmente deixar as coisas para os vizinhos, para as pessoas na mercearia. Mas eu gosto desta ideia, porque agora eu penso que há uma mercearia no Porto que tem um frigorífico meu, há um vizinho de cima que tem uma mesa. Portanto, mas a minha mãe dizia, pronto, eu não compro-te mais ferros a passar, porque só vais dar a alguém. Tanto eu vim para Portugal como uma mochila. Os únicos objetos que têm algum significado para mim são as coisas que as pessoas me deram. E essas eu guardo, eu consigo guardar durante anos. Mais ou menos como a lata de Neston. Exatamente. É isso. As coisas em si, não é? As televisões, coisas dessas. Ficam para alguém que... Pronto, não tem importância. Mas as coisas dos afetos, as coisas que as pessoas deram... Sempre lá. De novo, mas essa coincidência do afeto. Sempre volta a isto. E tu também incluís assim membros da tua família, não não é? Sim, pois é, nem falei disso, é verdade. Pessoas que são, até são pessoas com quem tu tens uma relação no teu próprio trabalho. É verdade, eu sempre convoco para meus familiares, amigos de vínculo assim, muito profundo para participarem das minhas ações de performance. E sei lá, acho que é isso, acho que tem a ver mesmo. Esse afeto é muito importante para a minha prática. Isso foi uma evolução minha também, porque na academia as pessoas são sempre ensinadas a ser muito objetivo, não é? E a não ter afetos, basicamente. Uhum. Portanto, eu tinha uma situação em que eu tinha o meu trabalho académico, sabia como fazer, e por outro lado tinha uma escrita criativa, escrevia contos para amigos, pronto, escrevia diário, essas coisas todas. E eram duas áreas separadas, e uma coisa interessante assim, dos últimos anos é esta tentativa de não separar também, não é? De dizer que, sobretudo com criadores, porque há criadores que eu realmente eu gosto muito. Eu gostaria de incluir algum deste gostar muito nas coisas que eu escrevo. E já começo a fazer mais isso. Uhum. Há uma necessidade de ser objetivo, sim. Não é? E isso consigo fazer mesmo com as pessoas que são mais próximas de mim. Mas também há um lugar para dizer isto é um trabalho que me entusiasmou, isto é um trabalho que não consegui parar de pensar. Escrevemos sobre a Mónica Tal, por exemplo, e era impossível nós escrevermos de uma forma só o objetivo sobre ela, porque tínhamos também sentimentos e uma vontade de dizer isto é uma coisa realmente muito boa, não é? Portanto, os afetos também têm lugar, acho eu, na escrita. Uhum. É. Acho que sim. Não, meu complemento seria esse também. Eu acho que, inclusive, na revista que eu tenho, na Performatos, tem um item lá da revista que é esse... É o perfil de artista. Uhum. E a qualquer escrita sobre, né, uma trajetória de um artista não dá para ser fria, né? Uhum. Tem que ter envolvimento. Sim, sim. Então, acho que nessa escrita também. Sim. Quer abrir para perguntas, assim? Ou a conversas? Só acontece aqui. Eu tenho vontade de dizer coisas. Por favor. E pegando até nesta última parte que vocês estavam a dizer, a mim comove muito ouvir-vos falar, porque nós somos ensinados durante tantos anos na vida, e principalmente na academia, não é? A pensarmos quase de uma certa forma, ou a termos um percurso de uma certa forma para chegarmos a X sítio, não é? E a comportarmos daquela forma, se queremos ser isto ou ser aquilo. E de repente nós ficamos nesta caixinha em que muitas vezes nem percebemos muito bem o que é que estamos ali a fazer, não é? E esta correção quase automática, muitas vezes até da nossa escrita, de retirar os afetos da nossa escrita, não é? Que não podemos dizer que algo nos comoveu. Sim, isso não é objetivo. Não podes dizer que alguma coisa te comoveu. Mas como não posso? Eu vejo mim próprio a pôr depois disto como? Como? A formação é muito difícil de tirar neste sentido. Mas eu acho que vale a pena tentar sempre. É uma escrita mais performativa, até. Não é? Isso também se pode chamar. Mas eu acho que a mudança começa precisamente por aí. Por exemplo, a mim interessa muito este tipo de conversa, como a que vocês tiveram a ter, de perceber também o que é que há por trás, o vosso percurso, a mim, por exemplo, interessa muito porque, precisamente por causa destes lugares comuns que nós somos ensinados, não é? De que tens de fazer este percurso todo e, de repente, ao ouvir a vossa partilha, ao ouvir-vos falar do vosso percurso, é absolutamente maravilhoso e absolutamente adjetivos e tudo. Porque nós percebemos que afinal não tem de ser assim. E acho que para eles também é interessante, que estão agora no seu processo e finalizar o curso e tudo, perceber que não têm de seguir por um só caminho. E agradeço-vos por isso. Não sei o que agradecemos, não é? Não. Tem oportunidade para falar. E também, e toda a gente já sabe aqui, eu estou aqui hoje por causa da Francesca, não é? De saber que vocês vão tocando na vida de algumas pessoas, não é? E que essas pessoas sabem que podem seguir o seu caminho e isso também é muito importante, as pessoas que vocês vão tocando ao longo do vosso caminho. Eu posso corresponder e dizer uma coisa que eu acho que também é importante dizer, que eu também estou aqui de uma certa forma por causa da Cátia, porque no momento em que eu estava a passar um momento mais difícil, ela esteve lá para me ajudar. E todos nós passamos por momentos difíceis e é importante também falarmos disto. Não, é? Não só neste momento, também em outros, né? na defesa, né? Outra vez, né? Entusiasmo para as coisas, por que não? Mas sim, sem ser. Afetos. Querem dizer alguma coisa? Perguntar. Ou se alguma coisa tocou no vosso percurso, não é? Eu posso, um bocadinho dentro e um bocadinho fora disto, posso falar só do ponto de vista também de um percurso se calhar inverso, de alguma maneira, da minha parte, em que no fim disto tudo, agora, portanto, entrei na academia, portanto, tudo foi anárquico na minha vida, mais ou menos anárquico, livre no sentido em que não há propriamente grandes direções a dar, no sentido de formatar as pessoas neste sentido ou naquele. E a passagem pela academia neste aspecto dos afetos, etc., de facto, é um grande ponto de interrogação, o como. Como é que seria possível pensarmos que poderíamos estar a fazer uma coisa sem nos envolvermos pessoalmente nelas? Ou esta coisa que se segue na epistemologia científica, que é se nós nos colocarmos fora das coisas e olharmos para as coisas com uma determinada perspectiva, nós vamos ver a verdade e não vamos ver. Portanto, esta ideia. Tudo isto para mim, por exemplo, é tudo muito curioso e muito excêntrico. Ou seja, eu compreendi a passagem das coisas, compreendi mais ou menos o que é que se quis dizer, mas no fim é só mais uma perspectiva entre muitas outras perspectivas. Mas agora, é um facto, é verdade, que ficando, quanto mais se avança dentro da lógica académica e etc., mais tem que se saber funcionar dentro desta perspectiva, dentro desta ficção de objetividade. E esta, eu digo ficção de objetividade porque... Nunca é. É uma boa expressão. É verdade, nunca é. Porque é uma ficção, mas é curioso porque também nos faz, se nós quisermos e se levássemos isto um bocadinho mais a fundo, faz-nos efetivamente questionar que aquilo a que nós chamamos, às vezes, realidade, também é, até certo ponto, uma ficção dessa realidade. E é curioso, no teatro, depois estarmos a jogar com isto, porque aquilo que nós fazemos em teatro, em palco, teatro, em performance, etc., em palco, é real. Chama-se ficção, ou chamam-lhe uma ficção, mas é, no fundo é absolutamente real. Da mesma maneira que aquilo que nós chamamos fora, que é realidade, frequentemente é só uma realidade que nós ficcionamos de alguma maneira, porque, ou seja, aquilo podia ser aquela realidade, podia ser outra, e podia ser de outra maneira. E é sempre real. Não é muito mais, não é tão diferente assim daquilo que nós fazemos no palco. Só, se calhar, as premissas e as regras é que são um bocadinho outras. E até mesmo na arte, não é? Porque eu estava aqui a olhar todas as artes visuais, não é? Portanto, as regras, no fundo, são as mesmas. Não sei, é o quadro que, de repente, se está a pintar fora do quadro. E então, o que é que é? E aí é menos real, é mais ficção. O que é que é aquilo? O que é que se passa aquilo? Acho que, até certo ponto, é um bocadinho isto que nós fazemos na arte, não é? É pintar fora do quadro. Temos o quadro e começamos a pintar por todo lado e, de repente, as coisas misturam-se e somos obrigados a questionar. O que é que são? Onde é que estão os limites? Onde é que estão as coisas? Eu também entendo os limites, portanto, a necessidade de nós reconhecermos que há limites porque torna-se mais fácil falar das coisas se nós soubermos delinearmos bem o que é que se está a falar, não é? Sermos claros em relação a isso. Mas lá está, é uma ficção, outra vez. Portanto, é... Para o propósito da linguagem, talvez funcione, para todos os outros propósitos é inútil. É inútil, é falso, é ficcional. Mas achei tudo isto por causa da vossa fala e dos temas que vocês trouxeram para aqui, que são, bom, particularmente interessantes para mim. Portanto, muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês, a partilha. Em relação às cerejas, há um livro fantástico chamado Sex in the Cherry, de Jeanette Winterson. Se tiverem a oportunidade de ler, vale a pena. Que é sobre um jardineiro e a ideia da ilusão, da ideia do natural, não é? Com fruta. Não é? Pensamos em fruta como uma coisa absolutamente natural, mas não há nada mais trabalhado do que... Sexing the cherry. Ah, é? Sim. Ah, ok. Estão a ver? Não. Pronto, e o objetivo é precisamente isso. É que venham umas atrás das outras e esta que deu início depois a outra conversa. É excelente que estão a fazer este ciclo de conversa. E achei a sala, a escolha ótima também. Sem excesso de luz acesa, a luz natural, assim, está uma delícia o ambiente. As portas abertas e toda esta coisa de se ler, circular. E o círculo, não é? A magia do círculo. E esse momento também, assim, de poder estar aqui partilhando o espaço interno, sem máscara, né? É tão bom. Pra que eu fui lembrar disso? Eu saí disso, do comboio, né? tirei a máscara, mas é verdade. Saí do comboio, tirei a máscara, é um alívio completo. E de poder falar sem máscara. Ai, que seja assim, né? Que possa ser assim. Que continue assim. Encerramos, não é? Muito obrigada. Em junho, mais ou menos, talvez, ainda vamos ver, teremos a próxima. O objetivo é que sejam duas por semestre, mais ou menos. Sempre uma dupla. Olha, obrigado pelo convite mesmo. Foi um prazer enorme poder estar. Sempre um pretexto, né? Sempre um bom pretexto. É ótimo, foi ótimo mesmo ouvir-vos e descobrir mais coisas acerca de vocês. Claro, já quero esse tipo pro de conversa. Para o ano já temos outro descoberto. Mudou tudo. Se tudo correr bem, as coisas mudam. Mas é verdade. Mas eu por acaso tinha uma pergunta, talvez. Queria, se uma vez que estão... Como é que vocês veem o papel das artes? Uhum. Acho que isto é uma coisa relevante para nós todos, não é? Que estamos aqui numa academia e portanto, num curso artístico. É como é que vocês veem o papel das artes na academia? Porque as artes não são ciências, não é? É uma outra coisa diferente. Mas, por outro lado, têm valor epistemológico, tal como a ciência tem, que é o único valor mais apresentado que a ciência tem. Traz conhecimento, assim como as artes trazem conhecimento. Mas, no entanto, há um molde um bocadinho mais enviesado na direção da lógica científica para produzir conhecimento do que da lógica da arte para produzir conhecimento. Portanto, eu tenho as minhas guerras e os meus embates com esta coisa da academia e como trazer as artes para aqui. E como é que vocês veem a coisa? Primeira questão... Que eu acho super importante dizer, a universidade não tem um discurso sobre as artes. Não tem um discurso sobre as artes. Não sabe porque que tem as artes aqui, senão para ser uma comissão de festas ambulantes para fazermos espetáculos no final do ano. Isto é importante dizer, em todas as ocasiões oficiais em que era para falar das artes, falaram de outras coisas. Falaram da necessidade de empreendedorismo na região, falaram de tudo menos do porque temos as artes aqui na universidade. Eu acho uma grande falha. Como já ouvi dizer, bom, até foi a diretora da nossa escola para abrilhantar. Para abrilhantar, exatamente, mas é isso. É isso. E nós temos. Mas há certas coisas que eu acho que foram conquistas nesse sentido. Tu sabes que dentro do centro de investigação há um maior entendimento que investigação artística não é exatamente igual a outras formas de investigação, não é? E começa-se a ganhar uma ideia, não é, do que é investigação em artes. Aqui, no nosso, para dar outro exemplo, no nosso conselho científico, só, teoricamente, só pessoas com doutoramento é que podem trabalhar na universidade. Isso é sempre complicado para algumas artistas que têm currículos artísticos brilhantes, mas não têm necessariamente currículos académicos. Né? E nós argumentamos, e eu acho que isto já está mais ou menos aceito, embora há sempre duas pessoas, acho eu, que votam contra contratações que não são do doutorado. Este argumento foi feito e eu acho que pelo menos é entendido, se não aceito. Né? Embora ainda há uma certa cientificidade que diz que uma pessoa que não tem doutoramento não devia estar aqui. Portanto, isto são alguns dos problemas. Condescendentemente, não é? Mas sim, mas pronto. Já comeu, bom. Eu acho que também é importante assinalar as coisas que vão mudando. De resto, eu acho que... e isto não é culpa das pessoas que estão aqui, de maneira nenhuma. É uma falta de pensar o que podem ser as artes aqui. Para mim, né, eu acho que as pessoas que saem daqui podem eventualmente, e eu gostaria que trabalhassem eventualmente nas artes, porque eu acho que é assim que nós entendemos a nós próprios, entendemos aos outros, e entendemos um bocadinho do mundo. E nós estamos numa posição privilegiada nisto. Mas mesmo assim, uma formação artística, para mim, traz imensas vantagens, seja o que for que a pessoa faz depois. Né? Ao nível de consciência do corpo, né? Ao nível de saber articular e falar em público, ao nível de pensar que nós podemos utilizar. Porque, pronto, as pessoas podem continuar a fazer parte dos públicos das artes ou, eventualmente, fazer teatro amador. Isso também é importante, não é? Não temos que todos ser profissionais das artes depois, não é? Esta formação não desaparece, fica connosco para sempre, não é? E é de um valor humano, não é? De pensamento absolutamente fundamental, não é? Por isso que eu acho que... toda a gente tem vários argumentos para a necessidade. A necessidade, eu ponho as coisas nesses termos, a necessidade de uma formação artística. Isso para mim são aquelas questões básicas que nós temos sobre o mundo, não é? Quem é que nós somos? Quem são os outros? Em que mundo é que vivemos? Há um académico teórico, que é o Bernard Charlot, da área de educação, fala de uma coisa interessante. Que ele diz que nós devíamos pensar a educação, não devíamos pensar a arte não como uma forma de educar, mas sim, ao invés de pensar na educação, como uma forma de criar artistas. E é muito interessante este pensamento. Eu acho que seria muito melhor se toda a gente tivesse esse tipo de formação. Sem dúvida. Não? A consciência corporal... possibilidade de utilizar a voz, de saber articular uma opinião, de saber, nas artes visuais, não é? De tentar transmitir alguma coisa, emoção, uma ideia, um pensamento. Não é? Tudo isto é de um valor absolutamente inestimável. E um pensamento que não se esgota de um modo muito, né, preciso também. Sim. Ele é muito amplo, né? Um pensamento muito amplo, gerado. Enfim, acho que a sua resposta foi muito boa e eu prefiro ficar com essa. Mas é uma questão importante, não é? O que é que traz uma formação artística? Sim, tá. Suzy. Dizer uma coisa. É que, pronto, eu nasci aqui em Guimarães. E eu noto eu acho que isso é muito pertinente, porque eu noto muita diferença em pessoas que estão dentro do contexto artístico e da educação artística e entre as pessoas que não estão. Porque muitas vezes acontece que as pessoas que estão têm uma consciência, uma abertura diferente e são muito mais plásticas, conseguem desdobrar-se, adaptar-se muito melhor do que pessoas. Eu sinto muito isso nesta cidade, porque eu basicamente eu viajei, mas não sei muito daqui. E sinto que existe ainda muito conservadorismo aqui e sinto mesmo na pele esse preconceito que, por exemplo, estando aqui, agora que estou a acabar o curso, é quase uma lufada de ar fresco voltar a estar no meio onde há outro tipo de abertura e pensamento. E existe mesmo uma diferença muito grande. Especialmente quando nós acabamos o curso e depois vamos para a realidade e vemos que a maior parte das pessoas não são realmente, ainda não estão, estão muito condicionadas, lá está, por falta dessa educação. Mas isso é uma outra questão importante, não é? Assim, a saída do curso. Sim. A saída do curso e o confronto com a vida. O mundo, não é? O mundo, não é? É sempre bom pensar que este real é o real e não aquela que está ali, não é? Sim, portanto, é. mas tu falaste numa coisa que é importante, que é essa coisa da adaptabilidade, não é? Nós vivemos num mundo cada vez mais incerto. Sim. Outra coisa que uma formação artística nos traz é uma capacidade de pensar nesta, né, não adaptar no sentido de acomodar, né, mas de aceitar que as coisas vão mudando, né, e que não ficam iguais, né, e que não vamos fazer a mesma coisa numa mesa para os próximos 25 anos. Porque o próprio fazer já exige que a gente tenha essas anteninhas sempre, né, atentas, assim, a captar esses sinais, né, da transformação. O que se passa, como é que reagimos a isso? Há tantas vantagens de uma formação artística, tantas. Eu já sinto que quando eles chegam ao curso, que há uma espécie de desfragmentação do disco. Porque mesmo com 18 anos já existem tanto, já vêm tão formatados por tudo isto que viveram antes, e são apenas 18 anos, mas já existe tanta formatação que eu sinto que muitas vezes já chegar essa desfragmentação de abertura, de mostrar que existe essa abertura e esse espaço, e às vezes até acho que há uma certa resistência a ter este pensamento próprio, ter noção desta liberdade e do que posso fazer com esta liberdade. E às vezes eu até sinto que precisamente estes 3 anos são pouco tempo para se fazer esse processo todo de quase de libertação de todas estas coisas que às vezes vêm acumuladas connosco. Não é? Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo não tem que parar nestes 3 anos. Claro, claro. Porque é de facto portanto, o paradigma nas artes é 180 graus diferente do paradigma, por exemplo, nas ciências. Ou seja, o que se aprende aqui, enquanto nós somos educados. Quando eu comecei a estudar artes, para mim foi uma revolução total. Então, de repente, eu podia utilizar livros, coisas que eu gostava para fazer as coisas que eu fazia. Tipo livros que eu tinha lido, ou música que eu gostava, ou coisas. Então eu podia fazer isto, era valorizado, achavam que estava bem. Uma revolução completa. Até ali era tudo o contrário, não é? Eu tinha obrigatoriamente que ler aquela coisa, eu não podia fazer nada com aquilo que eu sabia, que eu era, que eu tinha, não podia fazer nada com aquilo. Tinha que me submeter. É um paradigma completamente diferente. E claro que nesta passagem. Sair um bocadinho a patinar, mas também não é uma coisa que se esgota ali na duração daquele curso, naquela coisa, é uma coisa que fica para o resto do tempo. Eu acho que sim, eu acho que fica, não é? Seja o que for que eu pessoa faz depois, é uma coisa que não se perde. Uhum. E outra coisa que é muito importante é espaço e tempo para errar e experimentar. Isso é que um curso oferece. Não tem que, ok, tem notas, obviamente, mas mesmo assim não é, isso tem que funcionar, senão, pronto. Não é? E porque a nota não é dada pelo resultado, pois né? não, é pelo processo também. E ter este espaço e tempo, mesmo que é só 3 anos, não é? É muito importante aproveitar este espaço e tempo. E as notas são menos importantes, no fundo. Eu sei que é fácil para mim dizer isto. Está no lugar, então. Mas é menos importante. A nota é só importante até a próxima. Pois, ou seja, é importante o que se passa ali, o que é que se fez ali, o que é que se trouxe dali, o que é que passar pela experiência. Se depois aquilo se reflete num isto ou num aquilo, no fim de contas não vai significar nada, mas a experiência vai significar sempre. Sim. Isso é que é o ponto. Mas essa coisa da ciência, eu acho que é importante também não fecharmos demasiado, não é? Porque com a ciência nós pertencemos também a uma metodologia laboratorial. Experimentar e erro, trabalho em equipa, não é? Eu acho importante criar pontes também, senão fechamos muito sobre nós próprios. Não é? Mas acho que as próprias artes agora começam a ver imenso da ciência e acho que devem fazê-lo e, ao contrário, influenciar a ciência. Uhum. Acho que mesmo para reagir, para podermos atuar no contexto atual, é super importante que os artistas estejam em contacto com os cientistas e vice-versa, uhum, e que as próprias áreas possam influenciar, criar frentes de trabalho comum. Uhum. Isso também é muito importante. Exatamente. E isso às vezes é um problema, porque especialmente em meios mais conservadores, parece que são sempre as mesmas pessoas que estão lá. Uhum. Mas aqui em Manaus, quando se vou ao evento, já sei quem é que vou lá encontrar. Olha, mas eu posso dizer que até numa megalópole isso acontece. Sim, pois. Sim. E às vezes por um tempo. E até é engraçado às vezes isso. Sim. Eu por acaso gosto, quando às vezes vou ver alguma peça, quase que estou assim antes já a fazer o meu. Quem é que está, quem é que está. Se a pessoa está X e fala, ah. É, não devemos nos flagelar demasiado, acho. Porque temos muita tendência nas artes a flagelarmos muito. Portanto, por muitas coisas que não são necessariamente problemas das artes, são problemas da sociedade. Sim. Às vezes... Força. Eu falo muito. Não, às vezes acontece também com pessoas... Já tive uma experiência com pessoas que nem eram muito da cidade, eram mais pessoas mais do campo, não estavam. E elas conseguiam aceder à essência, por exemplo, de uma performance, com uma sensibilidade extremamente única e aberta. Uhum. E também nota-se muito isso, porque acontece que também vejo muito com pessoas, pronto, que mais estão no contexto artístico, que às vezes parece que também vão com um copo demasiado cheio e também precisam de um bocado de despejar para receber. Então, acontece. Eu já tive uma experiência desse tema. Está bem. Sim, percebo isso que tu queres dizer. Às vezes as pessoas andam com muito ruído na cabeça quando, sempre. Sim, quando não se deixam acumularmos um conhecimento, depois temos também de não cair no perigo de estar no perigo de começar a analisar e deixar de sentir. Não sei se me entendo. Sim, eu percebo. Sim. Porque mesmo nas artes existe sempre pode acontecer. Um bocado nesta linha desta dicotomização, às vezes, do sentir e do pensar, que às vezes também podemos ter pontos, mas também temos que reconhecer, vivemos num mundo que sobrevaloriza o pensar em detrimento do sentir e e que ocupa o espaço do pensamento mais do que o espaço da emoção, aqui, da aqui, mas lá fora valorizam o pensamento? Acho que não. Não, quanto menos pensamento, melhor. Sim, mas é isso que significa a valorização do pensamento. Num ambiente muito específico, na academia eu concordo. Ou seja, o racional... Mas eu até gostaria de mais pensamento. Falo daquela tendência de sobrevalorização, do racionalismo calculista, não é? Portanto, do reduzir tudo a números. Sim, até. Que é pensamento, ou seja, pensamento, que é racionalismo, racionalismo calculista das coisas. É um bocado nesta linha que há bocado o doutor Fala me fez lembrar de uma coisa do Brecht, que diz que dizia que andámos a tentar isto nos anos 40, 50, andámos a tentar fazer o teatro de uma era científica. Agora, já ele falava nisso na altura, meio do século XX. Só que a ciência não ganhou nada com isso e o teatro perdeu bastante. Essa era a observação dele. Mas, de facto, a fazer esta associação entre o tipo de conhecimento, supostamente o objetivo, etc., pronto, uma lógica mais racionalista, e o tipo de conhecimento que é produzido mais nas áreas do teatro, é um bocadinho, no fundo, fazer esta ligação entre aquilo que é da ordem mental e aquilo que é da ordem física, corporal, emocional. E todos nós temos um trabalho grande a fazer aqui. E se calhar, há bocado respondendo também à pergunta que estava a pôr, se calhar é um dos papéis que se calhar o teatro poderá trazer à academia, o teatro, as artes, mas pronto, o teatro se calhar, à academia, se calhar tem a ver com isto, com este reposicionamento e criação desta dialogia entre um racionalismo supostamente objetivista e quantificante, etc., e outras dimensões do funcionamento que nós todos temos e que sem eles ficamos amputados. Porque é um bocadinho a sensação que tenho, a academia tende a querer criar pessoas amputadas. Mas a educação também. Não, mas é só ver como é que ensinamos. É a posição corporal menos natural que podemos ter a pessoa ficar ali parado durante horas, supostamente a aprender. E aquilo que nós aprendemos quando entramos na escola. A primeira coisa que aprendemos quando entramos na escola é estar quietos. E a fazer com que. E aprender a subordinar o nosso corpo à nossa mente. Sim. Não é isto que acontece. E a ter alguém a falar, nós ouvirmos e depois nós temos que repetir aquilo que a pessoa diz. É a tarefa menos criativa e mais castradora do mundo. É o que nós aprendemos logo quando entramos na escola. Mas se calhar não falamos na coisa que é aquela coisa básica, que é o corpo. Sim. Pois é, isso. É aquietar o corpo. Aprender através do fazer e não ter essas diferenciações entre pensar, sentir e fazer. É, eu acho que isso poderá ser o grande aporte que nós podemos fazer. Eu acho que é o fundamental. Sim. Até porque o conhecimento que nós produzimos aqui começa muito diretamente ligado, acho eu, ao autoconhecimento. Sim. E não ao conhecimento de coisas. E é a partir desse autoconhecimento que depois as coisas se expandem. E também que as pessoas se empoderam, não é? Sim. Não há nada pior do que uma conversa, supostamente, em que mais do que metade da sala não fala. Não é ótimo esse clima. Ok. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Sem querer, a gente caiu na frontalidade aqui. É claro.